We'll be right back. Da minha experiência, lá perrei, foi eu. Thank you. mim é uma experiência. Thank you. Música.